Torre, Whisky, Juliette, uniforme na saída do pátio 3, aguardando autorização para ingressar no pátio 1, no posição 03. Ok, aguarde, Whisky, Juliette, uniforme. Juliette, uniforme, no aguardo. Estacionamento da 3399, porta 8. Autorizado, 3399, chama o táxi. Autorizado, especificamente para a táxi da 3399. Azul Alpe Serra, forma térmica do deck motor, ligado. Yes. Motor é o TAN 3520, para o táxi, o COB é 117, 2 horas e 50 de autonomia, alternando a Recife. 20, livre táxi para a direita, via Índia, Alfa, até o ponto de espera, reporte pronto, TAN 3520. Táxi, direita Índia, Alfa, que é o ponto de zero, tá 3399, 1237, a bordo, autonomia de 4 horas, 11, alternando o galeão. 399, livre de táxi, até o ponto de espera via Índia, reporte pronto. Exato, táxi, via Índia, ponto de espera, reportará pronto. na 3520, já está pronto para o ponto de zero. 3520, alinhar e decolar. 1970 graus, 12 nós. Autorizado alinhamento e decolagem. 1-7-7-2-0. Salvador, gol 1-8-1-7. Siga, 1-8-1-7. Finalização, Guarulhos, informação Fox. Sim. Guarde só um instante, o ajuste no 09. Aguardando, gol 1-8-1-7. Torre, na escuta do IFE, Juliette, me informe. T520, aos 42, 128, boa viagem. 0, sai da pouco, tá 3520. 7, Torre, grato. Ali decola no 0180 graus, 17 nós, o ajuste no 09, 3399. Cuidado a linha de falar, fica no 0, com ajuste no 09, 3399. jet informando o técnico do rebote, posição 03. Prato, bom dia. 99 aos 46, 128, boa viagem. 128, é logo. Fiquei o Juliette no informe, paciente. Bom dia. 8-7 da Gol, pronto, cópia. Autorizado, Guarulhos, nível 360, a rota UPS 16, pista no zero, curva direita, da El, Leda, após Leda Bridge, controle 1208, transponda 5134, Gol 1817. 3520, vai passar 170, chame o centro na frequência 2685, alterna 12545. Toro, tá 3399, vai cruzar o 180. Espere, chame específico, frequência 1251, alterne 13325. 51-3325, foi isso? Afirmo.